All right, men, it's time for the big test. Let's hope it works. This is the test. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test. Yeah! This is a test of the emergency broadcast system. Boy, do you have the broadcasters of this area in voluntary cooperation with the FCC and other authorities have developed this little system to keep you informed in the event of an emergency. If this had been an actual emergency, you would have been instructed where to tune in your area for news and official information. This concludes this test of the emergency broadcast system. Atenção, emissoras, para a contagem de 8 segundos. Olha a hora, olha a hora, meio-dia e um, horário de Brasília e do Nordeste, porque o horário brasileiro de verão já era. 2 meses, hein? 2 meses sem fazer o que eu mais gosto devido a compromissos pessoais que, diga-se de passagem, não deram certo. Mas aqui estamos. Chegou a hora de começar a temporada 2014 do VHS e, maestro, toca o cântico mágico, por favor. Eu quero dedicar essa temporada que está começando agora a um guerreiro que, sem dúvida nenhuma, venceu a maior de suas batalhas. Leonardo Coutinho, nadador do Pinheiros, que possivelmente só vai voltar a nadar em 2015. Esse programa é pra você, e nele eu também mando um grande beijo pra namorada, com todo respeito, pra namorada dele, também grande amiga, Natália Diniz, também nadadora do Pinheiros, que com certeza ajudou muito nessa batalha. Eu também quero dedicar esse meu primeiro programa a duas pessoas, a dois ícones do rádio, que já não se encontram mais com a gente. Jorge Nunes, o comentarista do povo, comentarista que deixou marcas na história do rádio. Ele, que era da Super Rádio Tupi, faleceu no mês passado. Infelizmente, semana passada, nos deixou outro grande nome do rádio, Loureiro Neto. Ele que era apresentador, comentarista, enfim, era um multi-homem. Lembro dele apresentando Papo de Botequim, lembro dele apresentando Enquanto a Bola Não Rola, o Manhã da Globo no lugar do Haroldo de Andrade, enfim. Dois grandes nomes que vão deixar saudade. Onde quer que vocês estejam, muito obrigado por tudo. Era isso, meio-dia e 3, está iniciando agora a temporada 2014, o terceiro ano, aliás, segundo, né? Do VHS, aqui na Ultra Web Rádio e na Web Rádio Melhor do Futebol. Mas Meio-dia e 6, horário de Brasília. Muito boa tarde pra você ligado no VHS. Vamos chegando. Começou a temporada 2014. Eu sou Flávio Barbosa, muito feliz de estar de volta depois de 2 meses afastado deste microfone. Estamos no ar na Ultra Birrádio e a partir de hoje também na rádio oficial, o melhor do futebol, dos meus amigos Nielson e Nilson César, a quem mando um grandioso abraço. Oh, é, duas emissoras, quem diria, né? Muito bem, o VHS está no ar neste dia 2 de março de 2014, iniciando mais uma temporada cheia de novidades. A primeira delas, não vai ter mais o Você Faz Parte da História. Ah, que pena... Mas tudo bem, não tem problema nenhum, a gente vai trocar por um quadro parecido chamado História e Música. A gente vai destacar um fato de um ano qualquer e depois vai tocar 6 músicas de dicho ano, ok? Vai ser no terceiro bloco do programa. Mas, além disso, continua o nosso arquivo do humor e também as entrevistas que a gente vai fazer vez por outra. E, para comemorar a volta do VHS, eu trago não uma, mas duas, eu disse duas... entrevistas sensacionais. A primeira delas já vem no próximo bloco. É uma entrevista que eu e o Edgar do Diário do Litoral fizemos para uma das melhores atletas do mundo, se não a melhor, Poliana Okimoto. Ela que ano passado foi eleita a atleta de maratonas aquáticas de 2013 pela Swimming World e pela FINA. Ela que com certeza vai deixar a sua marca na Unisanta. Ela passou por Pinheiros também. Começou na Unisanta junto com o Ricardo Sintra, que virou o marido dela e é o técnico dela também, é o multi-homem. Ela depois passou pelo Pinheiros, passou pelo Corinthians e depois pelo Minas. Está voltando do Minas porque com certeza a Unisanta investe mais nesse negócio de maratonas aquáticas. Você vai saber mais daqui a pouco. E também daqui a pouquinho, no quarto bloco do programa, uma entrevista de Diego Ramon com o narrador Energia do Rádio Carioca, do Rádio Fluminense. De quem eu tô falando? De Edilson Silva, que também é conhecido como O Boliviano. Também é uma... ele é parecido com um daqueles caras que tocam flauta. Mas enfim, daqui a pouco o locutor Energia vai falar com Diego Ramon, com seus projetos, enfim, muita coisa boa, entrevista muito legal. Enfim, duas entrevistas no primeiro programa, né? Fraco não, hein? E no Arquivo do Humor, que continua nessa temporada, uma homenagem a Maurício Menezes, aniversariante deste domingo 2 de março de 2014. Entre as atrações musicais, nós teremos Roupa Nova, Kenny Lolan, Paul McCartney, também teremos os Paralamas do Sucesso, Classics 4, Blondie, etc, etc, etc. E no final do programa, na última música, também tem outra homenagem. Oh, o programa de hoje tá cheio de homenagens, diga-se de passagem, aos Mamonas Assassinas que nesta data partiram para o mundo em 1996, ou seja, 18 anos. É, tô ficando ancião mesmo. E claro, vamos contar com a sua participação através do nosso site ultrawebradio.blogspot.com, através do perfil da Outra Web Rádio no Facebook, Outra Web Rádio do Brasil, e também através do nosso Twitter, que é @UltraWebRádio, tudo junto. Repite! Site ultrawebradio.blogspot.com, Twitter @UltraWebRádio, Facebook UltraWebRádio, facebook.com/UltraRádio do Brasil. Beleza? É importante e interessante lembrar novamente que este programa tem o apoio super especial do site Família Aquática, familiaaquatica.webnode.com. O site já está de volta ao ar e nós estamos trazendo muitas novidades. E uma delas eu vou anunciar hoje, ok? Mais uma cobertura. Acho que os de fé já sabem, porque eu já coloquei no Twitter do Família. Entretanto, eu vou anunciar oficialmente daqui a pouco, no final deste bloco. Que começa agora com um dos grandes cantores e radialistas que eu conheço, sem dúvida nenhuma, um dos tricolores mais ferrenhos da história do Fluminense e que também hoje cumpre mais um ano de vida, mais um ano ele completa. De quem eu tô falando? Antônio Rogério Coimbra, que que nasceu nesta data em 1963 e, portanto, completa 51 anos, quem diria, hein? Ele que foi vocalista desta banda que vou tocar e que em 2002 começou a sua participação como comentarista esportivo do Rock Bola no Rio de Janeiro, Rock Bola que hoje é chamado de Pop Bola. Tony Platão, vocalista do Ozeriza, hoje completando 51 anos, parabéns pra ele. O Cássia Heller de calças. Pros que estão em casa iniciando a temporada 2014 do VHS, que está só começando, meio dia 12, você está aqui com a gente. Vamos lá, Tony Platão, só pra salvar ela. the time of my life. No, I never felt this way before. Yes, I swear it's the truth, and I hope it'll be you. Rádio Melhor do Futebol, passando a emoção que você já conhece. Ultra, isto sim é rádio. Isto sim é rádio. Rádio Melhor do Futebol. Passando a emoção que você já conhece. Hora certa no VHS, 12:32, horário de Brasília. How do you feel? The crowd's just Esse foi o Duran Duran, uma das bandas mais, digamos assim, marcantes da década de 80, com A Matter of Feeling, de 1987. Antes, nós ouvimos Lou Borges com Tudo Que Você Podia Ser, um clássico de Milton Nascimento, Laura Pausini, Un'emergenza d'amore, Raimundos com A Mais Pedida, Bill Medley e Jennifer Warnes com I've Had the Time of My Life, o tema do Dirty Dancing, Ritmo Quente, que o Black Eyed Peas fez o favor de estragar em 2010. E também tivemos, abrindo o programa de hoje, o aniversariante do dia de hoje, Tony Platão, com o Ojeriza pros que estão em casa. Agora, 12:39, horário de Brasília. Bom, eu tinha dito no início do programa que há uma novidade no Família Aquática, o seu portal para acompanhar as notícias do Brasil e do mundo no esporte aquático. Direi ela agora, mas com a trilha sonora apropriada. Agulha, por favor. Muito bem. Nós já tínhamos garantido a cobertura do Troféu Maria Lenk 2014, que vai acontecer de 21 a 26 de abril próximos no Ibirapuera, em São Paulo. Nós estamos terminando os detalhes para a cobertura, não será tão completa assim, porque nós já estaremos no sábado e no domingo, do Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Natação, Troféu Salvador Ganieri Sobrinho, que vai acontecer, só Deus sabe aonde, mas será entre os dias, deixa eu ver aqui a minha agendinha para confirmar para vocês, 16 e 18 de maio, num lugar do estado de São Paulo. Pois muito bem. Hoje eu já anunciei no Twitter do Família Aquática, mas anuncio para vocês que tem mais um torneio com cobertura 99% confirmada do Família Aquática. Será o Campeonato Paulista Juvenil de Inverno, o segundo troféu João Sasaki, que vai acontecer aqui mesmo em Santos, entre os dias 24 e 25 de maio, ou seja, no sábado e domingo seguintes ao Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Inverno. É, galera, muita gente boa deve competir nesse campeonato, né? Eu vou citar, por exemplo, a Gabriele Roncato, que é uma das melhores atletas juvenis que eu já vi passar por esse país. Ela que ano passado faturou tudo que ela competiu praticamente, não só nos campeonatos paulistas, como também nos campeonatos brasileiros. Esteve na seleção brasileira do Multinations ano passado, este ano não se sabe porquê, eu nem sei porquê ela não vai, mas enfim, ela tá fazendo história e tem tudo, tudo mesmo, para ser um dos melhores nomes do nado peito no Brasil. O mesmo digo da nossa querida Giovanna Diamante do SESI, uma das poderosas do time do SESI, que junto com a Carolina, irmã dela, no passado triturou tudo que podia no Brasileiro Juvenil do ano passado em Palhoça, Santa Catarina. E esse ano ela vai repetir a dose com toda certeza. Mas eu acho que a Giovanna tá na... A produção vai me confirmar, acho que ela já tá na categoria de Júnior, né? Ou ainda infantil. Eu vou confirmar essa informação. Eu sei que a Carolina Diamante ainda é... Aê, boa. A produção me confirmou agora. A Giovanna não estará nesse campeonato, estará já no Júnior. Quem vai estar é a Carolina Diamante, a irmã dela, do SESI. Desculpem a nossa falha técnica. Mas enfim, também tem o Felipe Ribeiro, da Unisanta, que é um monstro sagrado. Bateu tudo quanto é recorde ano passado e vai tentar fazer a torcida da Unisanta vibrar em casa. Todos esses atletas você vai ter no Campeonato Paulista Juvenil de Inverno, nos dias 24 e 25 de maio, aqui em Santos. Santos que também vai sediar o Brasileiro Juvenil de Verão, Troféu Carlos Campos Sobrinho, na Unisanta. A canhada piscina da Unisanta, diga-se de passagem, mas é boa, porque tem teto retrátil, dá pra galera ficar, os atletas e a imprensa tem uma relação bem melhor, enfim. Então não perca o Campeonato Paulista Juvenil de Inverno, cobertura completa do nosso site familiaaquatica.webnode.com, onde você tem de tudo, as informações do mundo aquático, é só você acessar. E também ouve a nossa programação da Ultra Web Rádio, beleza? Então é isso, familiaaquatica.webnode.com, a água é a nossa casa. Dito isso, vamos à primeira parada do nosso programa e já já a gente volta com a primeira entrevista do VHS, uma entrevista que durou mais ou menos... É uma entrevista rápida, né? De 7 minutos com a Poliana Okimoto, que eu fiz com o Alan ou Edgar, não lembrei o nome dele. Eu só sei que ele era do Diário do Litoral. Intervalo, nós já voltamos com o VHS. Até já, pessoal. Vem, abre seu coração. Você é um de nós. Me traz sua emoção. Mundial de Vôlei de Praia. Amanhã começa a fase final com as melhores duplas de todo mundo. Mundial de Vôlei de Praia. Ao vivo, direto de Ipanema. Amanhã, 10 da manhã. Oferecimento Papermate. Faça com o coração, faça com Papermate. E Perdigão, a marca que confia no que faz. Promoção Coque Tavares. Muito bem, faltam 13 minutos para 1 da tarde, horário de Brasília. Você está no VHS aqui na Ultra Web Rádio e também na rádio O Melhor do Futebol a partir de hoje. Então vamos ao primeiro presente para comemorar a volta do VHS, senhoras e senhores. Pois muito bem, vou falar com uma das atletas mais talentosas do mundo. Ela que nasceu na capital paulista no Dia Internacional da Mulher de 1973, pois é, ela vai fazer 31 anos agora, quem diria, hein? Ela que nada desde os 2 anos de idade e que começou a competir com 7. Chegou a levar um tapa na orelha ainda criança devido a uma competição e ficou um tempo sem nadar, mas voltou, venceu várias competições, inclusive os Jogos Mundiais de Águas Abertas. Que Jogos Mundiais o que? Ô coisa. Vamos lá. O Campeonato Mundial de Barcelona nos 10 km ficou com a medalha de prata nos 5 e o bronze na equipe de 5 km. Também em Roma nos 5 km. Ela mandou muito bem, tanto assim que foi eleita pela FINA a atleta feminina de maratonas aquáticas do ano. De quem falo? De Poliana Okimoto Sintra, que com certeza vai fazer história na Unisanta, onde ela foi apresentada na última quarta-feira em uma emocionante solenidade. Eu estive lá e ao lado de um repórter do Diário do Litoral, que eu não lembro bem o nome, ele fez muita pergunta, eu também fiz muita, a gente dividiu essa entrevista, fizemos esse bate-papo, né, com a Poliana Okimoto, que falou de muitas coisas, falou dos seus clubes anteriores, falou da sua rotina, falou dos seus sonhos, etc, etc. Então, sem mais delongas, a entrevista com a Poliana Okimoto, agora pra você no VHS, a primeira entrevista de 2014 e deste programa. Agulha, por favor. 3, 2, vai. Última, mas não menos importante. Senhoras e senhores, a campeã mundial de maratonas aquáticas, a maratonista do ano e agora, não tão novo assim, né, porque ela está voltando, reforço da Unisanta. A boa filha casa torna. Poliana, que prazer falar contigo. Olá, prazer, muito obrigada pelo apoio aí, você está sempre nas competições, né, sempre ajudando aí a divulgar a maratona e a natação. Ótimo, ótimo. Então, o que levou você e o nosso querido Ricardo Sintra, que a quem eu chamo de multi-homem, a voltarem para a Unisanta? Bom, a Unisanta é uma das únicas instituições que investem e ajudam a maratona aquática no Brasil. E eu acho que de todos os anos que eu já nado, eu nunca consegui ter uma instituição que me apoiasse pela maratona aquática, então isso foi um dos motivos de eu vir para o Santa Cecília. Dos seus clubes anteriores, o Corinthians e o Minas, ao qual você competiu ano passado, que lições você levaria? Bom, eu acho que a gente tem que estar sempre aprendendo, né? Acho que a gente faz tantas amizades, né, em todos os lugares que a gente frequenta. E graças a Deus eu saio com portas abertas em todos os lugares que eu já passei. Sempre faço muita amizade com todo mundo que a gente convive diariamente. E a gente acaba aprendendo uns com os outros. Quer perguntar mesmo? Vamos lá. Eu queria saber sobre sua rotina de treino. Eu sei que 2016 ainda está longe, tem a Copa do Mundo agora de maratona, mas tem como treinar e não pensar em 2016? A gente pensa, né? Não tem jeito. Quando acaba uma Olimpíada, a gente já começa a pensar na próxima, pensar e planejar o que a gente pode fazer. E a Olimpíada sendo no Brasil é ainda mais especial, né? A gente pensa todos os dias, todos os treinos, não tem como. Mas é claro que a gente tem que pensar lá na frente, mas a gente também tem que colocar o pé no chão, sabendo que não tem ninguém classificado ainda. A maratona aquática é uma das únicas provas que não tem vaga garantida, então a gente ainda tem que passar por uma seletiva, que vai ser em 2015, no Campeonato Mundial. Então a gente tem que pensar no treino de hoje, principalmente, que é o treino de hoje, o treino de amanhã e etc., que vai fazer com que a gente plante um caminho até lá. Eu falei com o Sintra sobre a rotina. A rotina do nadador é muito cansativa, ele ainda falou. Tem dia que eu acordo e estou com preguiça de dar treino, né? Você está treinando 14 mil por dia, ele disse para mim, em média. O que te motiva quando você acorda cansado? O que te motiva a continuar nadando, treinando? Olha, são tantas coisas, sabe? Porque quando a gente consegue um objetivo, as coisas ficam tão mais fáceis, né? Porque você vê o resultado daquilo que você está sacrificando, que você está se dedicando, né? Então, eu estou super motivada, principalmente com o resultado em 2013, um resultado que eu tirei todo um peso que tinha nas minhas costas. E essa minha volta para a Unisanta também está sendo uma motivação muito grande para mim. Essa ajuda que eles estão me dando, esse apoio que eles estão me dando, vai me ajudar muito nos treinamentos, no dia a dia. E acho que vai juntando uma coisinha aqui, uma outra coisinha ali, e é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu tenho que só agradecer a Deus e eu poder fazer todos os dias aquilo que eu mais amo na minha vida, que é nadar. Então, não é sacrifício para mim, sabe, no meu dia a dia, porque eu gosto daquilo que eu faço. E eu te perguntar, o que pesou, como é que foi essa negociação que ele tanto citou, uma negociação que vocês já viam negociando desde quando? Por que que só agora se concretizou, sua saída do Corinthians? Ah, já tem um bom tempo, né? Acho que a gente saiu daqui em 2003 e a gente deixou as portas abertas. A minha relação com o Dr. Marcelo, com o pessoal daqui de Santa, sempre foi muito boa. Todos os anos tinha a prova Renata Gondi, né, que faz parte do circuito mundial. Então, todos os anos eu vinha para cá e competia nessa prova. Então, sempre foi muito, muito tempo já um namoro, assim, né? E acho que só se concretizou mesmo alguns anos atrás e conseguimos finalmente casar agora, né? Eu fico assim, super feliz com o convite, com eles estarem acreditando no meu trabalho e me reconhecendo como uma maratonista aquática. Então eu fico super feliz de estar voltando para casa. Muda alguma coisa na cabeça do nadador quando você cai na piscina agora, sabendo que você foi eleita a melhor do mundo pela FINA, está todo mundo de olho em você? Muda, se prepara psicologicamente para isso, para encarar agora nos próximos anos? Eu acho que esse momento que eu estou vivendo é onde eu sempre quis estar. Sempre quando eu pensava, qual que é o seu objetivo? Eu quero ser campeã mundial, eu quero ser a melhor do mundo. E agora é esse momento que eu estou vivendo. Então, é claro que durante as competições eu sou mais visada, dentro da água eu sou mais visada, mas é onde eu queria estar e a gente tem que ter cabeça e tem que saber que é assim que acontece. E se elas estão me procurando mais dentro da água é porque eu sou a melhor do mundo, é porque eu sou realmente uma nadadora que pode dar trabalho lá no fim. Então, eu fico só feliz e motivada. O que nos leva à próxima pergunta, nesse ano de 2014, você vai disputar a Copa do Mundo, né? Já como a melhor maratonista de 2013. A pressão aumenta ainda mais? Acaba aumentando um pouco, né? Porque, é claro, a expectativa é sempre estar entre as primeiras, mas eu acho que isso é mais uma motivação para mim, saber que eu estou ali entre as primeiras, sou no último campeonato mundial, eu fui a primeira, então eu acho que tá sempre competindo com as melhores do mundo, é sempre bom, e tá vencendo elas é melhor ainda. Agora, Poliana, você vai disputar o troféu Maria Lenk pela Unisanta depois de 11 anos. O que você vai, qual é a sua expectativa de voltar a defender a casa pela qual você iniciou a sua carreira, digamos assim? Bom, eu fico feliz, né, de estar voltando, vou competir não só as provas de maratona, como as provas de piscina também. Espero ajudar a Unisanta com a pontuação, no Maria Lenk, José Finck, o Campeonato Open. A gente vai sair sempre procurando ajudar a equipe o melhor possível. E além de tudo que você nos falou, tem mais planos para esses próximos anos até 2016? Tem vários planos, né? 2014 tem o Circuito Mundial, 2015 tem a Seletiva Olímpica, Campeonato Mundial também, e em 2016 a Olimpíada, se Deus quiser. Ok, então para encerrar, por favor, um recado para os ouvintes da Ultra e da Rádio A Melhor do Futebol e também para os leitores do Família Aquática. Bom, gente, muito obrigada pelo apoio, obrigada por estar sempre aí ajudando a divulgar a maratona e a natação, obrigada por tudo. Ok, muito obrigado. Mandou tudo, valeu. Obrigada. Tudo de bom para você, tá? Então, galera, foi essa a entrevista que eu fiz com a nossa querida Poliana Okimoto, ela que está na Unisanta, está treinando muito. Vamos vê-la no Maria Lenk, vamos vê-la em várias competições, agora com a bandeira siciliana. Muito boa sorte a ela, ao nosso querido Ricardo Sintra, o técnico marido multi-homem, que eu chamei de Marco Sintra no passado, que vergonha. Mas enfim, vamos que vamos, com certeza ela vai fazer um grande sucesso aqui em Santos, ela que começou a carreira aqui mesmo na Unisanta, ok? E agora, 2 minutos faltando para 1 da tarde, daqui a pouquinho tem mais entrevista para você aqui mesmo no VHS. Daqui a pouco o Diego Ramon vai conversar com o Gilson Silva, o locutor Energia, ele que é da Bradesco Esportes FM. Daqui a pouco também a nossa querida, a estreia do quadro História e Música. A gente vai contar uma história de 1980 e tocar 6 músicas do mesmo ano. Agora tem mais música falando nisso. Uga Uga com ele, Arrigo Barnabé. Olha, eu conheci o Arrigo Barnabé do livro Feliz Ano Velho, né? Que o Marcelo Rubens Paiva se inscreveu em um festival com uma música chamada Bamba Novo. Não foi feliz, mas o Arrigo Barnabé ganhou o festival. Ele lançou vários discos e essa música Uga Uga é de 1987. 1 minuto para 1 da tarde, horário de Brasília, você está no VHS. Que dançava bird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. Rádio Melhor do Futebol, passando a emoção que você já conhece. Ultra, isto sim é rádio. Pra você, felicidade é relva terra que cresceu no chão, mas pra mim é fruta que no pé se oferece ao olho, à boca, à mão. Pra você toda tristeza vem quando o sol descamba para o mar, mas pra mim só quando não se tem para onde dirigir o olhar. Diferenças, vamos combinar, não pra saber quem vence ou não vence, mas que luz vai dar. Vida deve ser como um rio que corre sem parar, mas a mim não importa o correr, e sim o refletir o luar. Pra você o medo vem do céu ou do Deus que não se mostrará, mas pra mim o medo vem de eu não saber se quer se algum Deus há. Então nós dois sutis diferenças, vamos combinar, não há no amor quem vença ou não vença, mas que luz vai dar. Então nós dois Isto sim é rádio. Rádio, melhor do futebol. Passando no centro, você já conhece. Hora certa no VHS, 1h18, horário de Brasília. Stand by me. Oh, Para mim, essa é a versão definitiva de Stand By Me com Morris White. Ele que faz, ou não sei se faz parte até hoje, não sei se fazia ou faz, complicado não, parte do Earth, Wind and Fire. Antes, a gente ouviu Guilherme Arantes em mais um dos clássicos da década de 90, Taça de Veneno. Propaganda com Duel, Gal Costa, Sutis Diferenças, Beatles com Blackbird, e a Ringo Barnabé abrindo o bloco com Uga Uga. Agora 1 hora 23 minutos, daqui a pouco tem mais uma aposta, hein? E é o seguinte, daqui a pouco também, quando a gente voltar do intervalo, tem a estreia do nosso quadro Música e História. Nós vamos falar sobre uma matéria de 1980 e tocar 6 músicas, 3 nacionais, 3 internacionais, como sempre, né? Do mesmo ano, ok? Então fique com a gente, 1 hora 23 minutos. O VHS, que tá cheio de novidades, volta já já aqui na Ultra. Vem, abre seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Se você não se contenta com meias verdades, não perca o Aqui e Agora, mais que um telejornal, uma arma do povo. Hoje, 6h15 da tarde. Atenção, viaje bem, viaje Vasp. É o Azul. Viaje bem, viaje Vasp. Atenção, você com essa ficha na mão, dirija-se ao portão, embarque nesse avião. Boa viagem! Abre o chão, escolha uma direção, aperte seu Love Songs. In the two of us need a little no more. You are everything. Sucessos inesquecíveis em gravações originais. Motown Love Songs. A venda em LP e cassete. BMG Ariola SBT. Bem fixe. Hugo é um duende muito legal que vivia feliz com sua família. Até que uma bruxa malvada... Hugo virou um super game para você jogar da sua casa e ganhar muitos prêmios. Eu quero ver a gente vencer. Hugo, de segunda a sexta, 11h30 da manhã. Hugo, oferecimento Kinder Ovo, realiza 3 desejos de uma só vez. Uma hora 28 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta aqui com o VHS aqui na Ultra B Rádio, também na rádio O Melhor do Futebol. Essa rádio que com certeza vai fazendo um grande sucesso, ok? E daqui a pouquinho, como você sabe, tem a entrevista que a gente fez com o nosso querido Edilson Silva, o locutor Energia. Entrevista esta feita por Diego Ramon, ok? Mas agora é hora de estreia aqui no VHS. A novidade dessa temporada foi o seguinte: o Você Faz Parte da História envolvia várias matérias, daria muito trabalho para mim, então eu resolvi transformar o quadro. Não só apenas é ótimo. Vou colocar músicas do mesmo ano, a gente vai falar de um ano só, e vou colocar músicas do mesmo ano de uma matéria, apenas uma, que era destaque naquele ano. Portanto, vamos ao Música e História, a nossa estreia de hoje no VHS. Em 1980, a OMS declarou erradicada a varíola, mas no Brasil o medo era com que a doença que acabou naquele ano voltasse. Então, o estado do Rio de Janeiro admitia a falta de vacina contra a febre aftosa. Na época, o secretário estadual Edmundo Campelo Costa admitiu em Campos que o governo não dispõe atualmente de estoques suficientes de vacinas para imunizar o rebanho bovino da região contra a febre aftosa. Disse ele na época que o Ministério da Agricultura suspendeu a produção de vacinas em 90% dos laboratórios brasileiros por falta de confiabilidade. Ponderou, entretanto, que agora o governo federal está exercendo uma fiscalização severa sobre os laboratórios, só liberando as vacinas submetidas a exame e aprovadas sob rígido controle. No mesmo ano, em 19 de abril de 1980, o secretário municipal de saúde de Nova Iguaçu da época, Hildebrando Martins, esclarecera que houve apenas alguns poucos casos de febre tifoide, o tifo, né? Já totalmente sob controle em duas ruas do bairro Dom Rodrigo. Ele afirmou que essa doença era erradicada há muitos anos de Nova Iguaçu. Os sintomas do tifo são mais ou menos parecidos com os de gastroenterite, né? Dor de cabeça, náuseas, vômitos, dores abdominais, febre alta e diarreia. Entretanto, tifo é uma infecção que ataca todo o corpo. É transmitido pelo germe rickettsis. Aliás, nunca mais ouvi falar de germes que transmitem doenças, né? Pois bem, como eu dizia, é transmitida essa doença pelo mesmo germe através de um tipo especial de carrapato. Já a febre tifoide é uma infecção intestinal pela salmonela, ou seja, tifo e febre tifoide não são a mesma coisa, como eu tinha falado. Mas enfim, no Brasil, na mesma época, a Central de Medicamentos Brasileira, é uma autarquia já extinta, chegou a suspender a fabricação da vacina antivariólica, em virtude da erradicação da doença do Brasil e a exclusão de anticoncepcionais da lista de medicamentos básicos produzidos pela SEMI. Essas foram as principais mudanças anunciadas pelos então ministros da Saúde, Valdir Arcoverde, e da Previdência Social, o nosso querido Jair Soares. Disciplinar a aquisição de produtos farmacêuticos no Sistema Oficial de Saúde, facultar o controle de preço dos produtos através da montagem de matrizes de custo, liberar o receituário médico da vinculação e também propiciar condições à indústria para a redução dos preços. Estas algumas das justificativas apresentadas pelo então presidente da então SEMI, Leonido Vitter, para alteração na lista de medicamentos básicos. Do mesmo modo, o ministro da Previdência Social, Jair Soares, tinha dito que a meta básica do PREV Saúde era elevar o nível de saúde do povo brasileiro, fazendo com que a Lei 6.229 seja cumprida. Essa lei criava o Programa Nacional de Saúde. É, como se vê, nada mudou. Vamos agora tocar 6 músicas do ano de 1980 para vocês. A gente começa com a música número 1 daquele ano, Balancê, lançada no ano anterior, de Gal Costa. Gal Costa que cantou agora e vai cantar de novo aqui no VHS. 1h33, horário de Brasília, este é o VHS. Balancê, balancê, Isto sim é rádio. Bom, passando a emoção que você já conhece. Tatuado no braço, calção, corpo aberto no espaço, coração de eterno flerte, adoro ver-te, menino vadio, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te, menino do rio. Dragão tatuado no braço, calção, corpo aberto no espaço, coração de eterno flerte, adoro ver-te, menino vadio, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te. Seja aqui o que tu sonhares, todos os lugares, as ondas dos mares, pois quando eu te vejo, eu desejo teu desejo. Menino do rio, calor que provoca. Tome esta canção como um beijo. Dragão tatuado no braço, calção, corpo aberto no espaço, coração de eterno flerte, adoro ver-te, menino vadio, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te. O Havaí, seja aqui tudo que sonhares, todos os lugares, as ondas dos mares, pois quando eu te vejo, eu desejo teu desejo. Menino do rio, calor que provoca arrepio, toma esta canção. Big Ride, got your baby doing grill all night, swing to the Passando a emoção que você já conhece. Ultra, isto sim é rádio. Teu cabelo em desalinho e me afogar de vez no teu carinho. Quero ficar assim por toda a noite, a copiar teus traços lentamente. Deixar pousar meu beijo no teu corpo, deixar que o amor se faça mansamente. Vem ficar comigo no abandono desse abraço e adormecer peito teu cansaço. E é tão difícil o momento pra nós dois. Vem e traz contigo essa paz tão esperada. Faz dessa noite uma eterna madrugada e só desperte quando a vida adormecer. E adormeça no meu peito teu cansaço, que é tão difícil um momento pra nós dois. Vem e traz contigo essa paz tão esperada. Faz dessa noite uma eterna madrugada e só desperte quando a vida adormecer. Hora certa no VHS 10. Eu disse 10. Para as 14h, horário de Brasília. Entendedores entenderão. We don't need no education. We don't need no Essa música é um clássico. Pink Floyd com Not a Brick in the Wall. Joanna com seu primeiro sucesso no momento, de 80. Como todas as músicas que eu toquei. Queen, Crazy Little Thing Called Love. Baby Consuelo, Menino do Rio. Lonely, Call Me. E abrindo o bloco, Gal Costa com Balance. Agora 1h54, que quer dizer que faltam 6 minutos para as 2 da tarde pelo horário de Brasília. Mas no intervalo já voltamos com a segunda entrevista de hoje. Diego Ramon fala com ele, o locutor energia Edilson Silva. Nós já voltamos, fique aqui na Ultra e na Rádio Melhor Futuro. Vem abrir seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Playoff semifinal do basquete americano NBA. Nesta quarta, direto dos Estados Unidos, a segunda partida entre Charlotte Hornets e New York Knicks. Exclusivo. Nesta quarta, 8:30 PM. Basquete NBA, oferecimento Coca-Cola, emoção para valer. Gillette Sensor, a revolução do seu barbear. Nike, o basquete na sua melhor forma. E Ford Hobby, é o maior charme. Veja, camisa Sears de Tergal, barbatana inteiriça embutida, caimento perfeito, elegância impecável, punhos para botão ou abotoadura, em várias cores. Esta semana na Sears, apenas 12.800. Use o seu crédito. Loja Sears. No Brasil, como em todo o mundo, jovens estão levando suas esperanças para um só destino, os Jogos Olímpicos. Tutti Frutti, um grande sucesso. Num lançamento Opus Columbia. Programa Raul Gil traz Vini Belo Robinson. Neste sábado, 1 da tarde, programa Raul Gil. Dois minutos para as 2 da tarde, horário de Brasília. Você está no VHS, que tem o apoio do nosso querido portal Família Aquática, onde você vai ficar sabendo de tudo o que acontece nas águas, desculpa eu tossir, o que acontece nas águas do Brasil e do mundo. E claro, vai acontecer também com as nossas coberturas. Eu não fiz bem a frase, vamos repetir. Onde você fica sabendo o melhor do Brasil e do mundo e, claro, acompanha as melhores coberturas da natação. Acesse familaaquatica.webnode.com. Se fosse rádio de verdade, eu seria demitido agora. Mas tudo bem, é web rádio, a gente está aqui para aprender. Você está na Ultra Web Rádio e na Rádio Melhor do Futebol. Hoje não tem jornada esportiva. Talvez quarta-feira de cinzas tenha, mas enfim. Estamos aí, é carnaval, a gente está curtindo bastante, blá blá blá blá blá blá. E lembrando que hoje, no final do programa, prestaremos uma homenagem aos Mamonas Assassinos que faleceram há 18 anos. Mas agora é hora de outra atração aqui no VHS. A segunda entrevista de hoje, Edilson Silva, que estava na Transamérica esse ano, se transferiu para Bradesco Esportes. É o entrevistado de Diego Ramon, meu amigo Diego Ramon, que está realmente arrebentando nas participações do Pop Bola. E nego ainda não vê o talento que tem nele. Gente, por favor, contratem o Diego Ramon. Ele é o melhor narrador dessa nova geração que está vindo aí. Eu não falo porque sou amigo dele. Bom, passada a puxação de saco, vamos lá, Edilson Silva, no VHS. Amigas e amigos do VHS, meu amigo Flávio Barbosa, este homem nascido no dia 22 de junho de 67, hoje é o narrador titular da Bradesco Esportes FM, Rio de Janeiro 91.1, e apresenta o Balanço Esportivo na CNT Canal 9 do Rio de Janeiro. Este homem de Volta Redonda quase foi campeão carioca em 2005, quase, faltou pouco, até eu torci por Volta Redonda ganhar aquele estadual. Senhoras e senhores, Edilson Silva, locutor Energia, muito boa tarde. Bom, boa tarde a todos aí da Rádio Ultra Web, Rádio do Brasil, né? Prazer falar com vocês, um abraço ao Flávio Barbosa, enfim, prazer falar com vocês, uma honra muito grande ter a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho aqui. Esse trabalho, dentro desse trabalho tão brilhante que vocês estão fazendo. Muito bem. Como é que você, foi o seu início de carreira? Como é que você se interessou pelo jornalismo esportivo? Ao que pese a juventude, né, que a gente tem hoje em relação a todos que fazem narração esportiva no Rio, se você fizer um levantamento da minha idade e da idade de todos os concorrentes, eu chego a quase 30 anos de diferença, até para dois narradores aí, e um outro com mais de 11 anos de diferença. Então, mas eu estou completando 30 anos de jornalismo esportivo agora, esse ano de 2014, né? Então, é uma história, né, também, que a gente tem aí para contar. É claro que para você chegar, né, ao ápice, a chegar, você tem que ir galgando, igual ninguém começa hoje e estoura amanhã, né? Então, a gente veio trabalhando, veio conquistando espaço. Então, há 30 anos atrás, eu comecei a fazer como convidado de uma transmissão esportiva, porque, na verdade, o comentarista passou mal e não pôde transmitir um jogo. Eu estava no estádio para assistir um jogo, fui convidado pelo locutor. E, poxa, me ajuda aqui que eu acabei vindo sozinho, porque o companheiro que viria transmitir o jogo comigo não veio. Eu participei do jogo ali como comentarista, eu nem me lembro se eu tinha falado já algum dia em rádio, né? Mas sempre fui ouvinte de rádio. Dizem os meus amigos que eu sempre, mais jovem, ficava narrando o jogo sozinho, ficava ouvindo rádio, ficava narrando o jogo. Dizem, né, os meus amigos, né, de infância, que eu falo com todos até hoje, né? Amigos são amigos, a gente não abandona nunca, né? Mas, então, daí pra frente, o pessoal da rádio gostou e eu acabei entrando para a equipe de esporte da rádio, vice-repórter, e por aí foi, né? Foi a rádio, na verdade, a Rádio Agulhas Negras de Resende. Foi num jogo no estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda, né? O estádio não era nem como é agora, é um estádio ainda antigo e acabou acontecendo isso. E logo depois, eu fiquei um ano e quatro meses trabalhando nessa rádio. E depois eu recebi um convite para trabalhar numa outra rádio, só que de Barra Mansa. E trabalhei na Rádio do Comércio, lá em Barra Mansa, um período grande também. E aonde eu fui, aí acabou que eu vim ser contratado pela Rádio Nacional, né? E vim até para o lugar do Elcio Venâncio, né? O Elcio Venâncio foi transferido para o Rio de Janeiro. O Elcio se formou lá na cidade do Aço. Aí eu vim para o lugar do Elcio Venâncio, na Rádio Nacional. E aí pronto, aí fui, né? A gente foi seguindo a nossa vida e até parar hoje aqui na Bradesco. Muito bem. Estou até aqui. Temos uma certa semelhança, afinal de contas eu também, desde criança eu radiava jogo, minha avó ficava com a cabeça, meu Deus, para de radiar jogo. E depois eu conto pra você em off como é que um pouco da minha vida. Mas você aqui é o foco. Qual foi o fato mais inusitado ou mais engraçado que aconteceu em uma transmissão sua? Ah, rapaz, isso acontece sempre, né? Tem duas histórias que eu não esqueço nunca, essas histórias não aconteceram comigo. Essas histórias aconteceram com um narrador que trabalhava comigo, que, por sinal, ele foi o grande responsável até por eu ter sido contratado pela Rádio Nacional, e eu falo com ele sempre, é um radialista lá de Volta Redonda, chamado Manuel Alves. Ele é baixinho, do mesmo tamanho que era o Jorge Nunes, você tem uma ideia. E o Manuel teve uma vez, a gente estava transmitindo o jogo São Cristóvão e Volta Redonda aqui no campeonato da segunda divisão do Rio, e ele transmitindo o jogo com a cadeira balançando, e daqui a pouco, né, o que aconteceu foi que eu estava do lado dele, a cadeira virou para trás, e com isso os equipamentos foram todos em cima dele, né, e engraçado que a rádio não saiu do ar, ele levantou e continuou narrando, e a rádio continuou no ar, né. Esse foi um fator assim que eu não aguentava falar mais, e, quer dizer, eu comecei a rir, né? Foi um fato engraçado, apesar de inicialmente ter sido uma preocupação. Teve um outro fator também, que foi um jogo lá no interior de São Paulo, não me lembro se era Queluz, se era Cachoeira Paulista, enfim, uma daquelas cidades ali. Nós fomos transmitir um jogo também da Série B, do brasileiro, e que ele usa dentadura, enfim, a dentadura dele quebrou na transmissão, aí estava dando uma microfonia, né? Eu acabei comprando um Super Bonder, aqui da massinha que você mistura, né? Não, como é que chama, né? Super Bonder não, que mistura a massinha, né? Durepox. E aí ele tirou a dentadura, tivemos que botar aquele Durepox ali na dentadura para ele continuar transmitindo, e acabou que esse Durepox deu uma azia nele, aí você imagina ele transmitindo aquele negócio na dentadura, né? Esse foi um outro fator também que foi muito engraçado. Eu citei dois, agora vou citar um outro também, que foi lá em Santo Antônio de Pádua, num jogo também lá, e que acabou com o torcedor virou para trás, porque ele estava gritando tanto na transmissão que o torcedor virou para trás para jogar um copo de cerveja na cara, no rosto, né, de um outro narrador, e acabou esse copo vindo no rosto dele, né, a cabine lá é toda aberta. Então foram três fatores assim que são três acontecimentos que eu não esqueci jamais, eu lembro sempre, toda vez que eu encontro com ele, a gente toca nesse assunto, a gente ri bastante, mas comigo mesmo assim, um fato engraçado, de erro, de falha, enfim, eu não tenho assim nenhum marcante que eu possa... Erro muito, como qualquer um, às vezes, né? E vai muito aí da percepção do ouvinte ou do telespectador, ou vai também da deixa que você... Se você vier sair corrigindo, esse erro fica muito mais perceptível, né? Então, errou, vai embora, meu querido. Vai embora, entendeu? E, né? Verdade. E qual foi a maior saia justa que você enfrentou na carreira? Aquela que foi aquela situação muito complicada que você teve que... Como é que se diz? Se virar nos 30 para poder sair dela. Aconteceu um fato uma vez comigo na Rádio Nacional. Eu trabalhava, apresentava um programa. E aí teve uma reunião do Conselho Deliberativo de um clube. E foi um período de férias, né? E eu sempre fui um cara assim, muito atrevido, apesar de ser um cara hoje aparentar, né? Vocês que estão me conhecendo agora, um cara muito tranquilo, né? Um cara de voz, né? Fala mansa, um cara super do bem. Mas no início da minha carreira, não sei se foi pelo ímpeto da juventude, eu sempre fui um cara assim, muito agressivo nas minhas reportagens, eu sempre fui um cara muito investigador, né? Então eu fiz uma convocação de uma reunião do Conselho Deliberativo de um clube, e como a gente não tinha muito assunto, eu cobri esse clube, eu fui lá fazer a cobertura. E chegou nesta reunião lá, tá, eu lá esperando para fazer a matéria para o programa no outro dia, porque eu apresentava o programa e cobri o clube. Eu fui expulso da reunião, porque eles disseram que eu não podia participar, porque eu era um membro da imprensa, era uma reunião fechada do clube. Eu fiquei tão ofendido com aquela... Porque na hora de ligar lá para a rádio e pedir para que a gente fizesse a convocação da reunião, o presidente ligou, o cara falou na rádio, e na hora do radialista participar da reunião, não pode participar, por exemplo, para convocar, eu me senti usado. E fui pro programa, meti pancada lá no conselho, falei um monte de coisa lá, tal. Quando foi no outro dia, na hora do programa, o presidente estava lá ao vivo no estúdio da rádio. Aí, tudo bem, só vi aqui, não, você falou um monte de bobagem ontem aí, eu vim hoje para falar, beleza, tudo bem. Aí botei o presidente no ar, o presidente veio de falar do conselho, ele começou a me atacar. Me atacou, que eu era irresponsável, era um garoto, não sei o quê. Ficou uns 10 minutos me atacando, eu deixei ele falar. Eu vou bater boca com ele, deixei ele falar. No final, tá bom, um abraço, presidente. É tua opinião. Aí segui o programa. Quando foi no outro dia, na hora do almoço, aí eu sentei a pancada nele. Agora eu fui nele, fui no meio dele. Quando foi à noite, que era o programa meio-dia, ele apareceu lá na rádio para poder falar de novo. Falei, claro, maior prazer, um prazer recebê-lo aqui. Aí coloquei ele sentado do meu lado. Eu fiz o programa inteiro e não botei ele no ar. Às 19 horas, eu falei, vem agora a voz do Brasil. Ele falou, ah, você não me botou no ar. Eu falei, você não quer direito de resposta? Vai para a justiça. Eu te botei como, né, respeito, você vem com ataques pessoais. Então agora, ataques pessoais é só na justiça. Só vai falar aqui se tiver na justiça agora autorização para você falar. Pô, e o cara ficou o programa inteiro do meu lado esperando eu chamar ele para poder falar. Eu não chamei. Eu não chamei de propósito. Né, que eu queria dizer isso para ele no final. Ele teve que ouvir eu falando mal dele, falando do Conselho Deliberativo, esperando que eu fosse dar a resposta. Né. Isso quase gerou uma briga, mas no final deu tudo certo. Esse clube, pô, vou adivinhar, se eu estiver errado, me corrija. Foi o Volta Redonda? É verdade, é o Voltaço. Eu tenho uma ligação muito forte, né? A gente não tem. Eu cheguei a ser presidente do Volta Redonda. Né. Eu tive um período que eu fui vice-presidente, agora é um pouco recente. Eu fui com. Eu sou muito amigo do presidente lá, enfim, eu tenho uma relação muito grande, fui criado na cidade. Nasci na cidade, meus filhos moram lá, né? Minha família é de Volta Redonda, então. Né, eu tenho imóveis em Volta Redonda, então eu estou sempre em Volta Redonda. E tenho uma ligação muito forte com o clube, né? Então, eu fui vice-presidente numa gestão do Volta Redonda há 6 anos atrás, e nesse período da gestão, mesmo trabalhando aqui na CNT, trabalhando aqui no Rio de Janeiro, eu era o vice, e disse a ele que aceitaria ser o vice, porque eu, na verdade, estaria aqui à disposição que eu pudesse ajudar o Volta Redonda, mas eu não tinha tempo para exercer. E vice, na verdade, só aparece no impedimento do presidente, e foi o que aconteceu. Nesse período de 2 anos, o presidente teve que se afastar da presidência quase 1 ano. 3 meses, daqui a pouco mais 3 meses, depois 6 meses que ele foi suspenso pela federação, que ele tentou bater no juiz lá, num jogo lá. Então eu fui presidente do Volta Redonda há quase 1 ano, mas só assinando os documentos, porque eu falei, presidente, eu sou o seu vice, você que administra, eu só vou assinar por uma questão oficial. Né? Eu sou, inclusive, membro, por ter sido presidente durante quase 1 ano, eu sou, inclusive, membro nato do Conselho Deliberativo do clube, ou seja, para o resto da vida eu sou conselheiro do Volta Redonda. Claro que eu não frequento, eu não estou lá, mas estou sempre de olho nos jogos do Volta Redonda. Eu até estava falando com um amigo meu, radialista lá de Barra Mansa, no rádio ontem à noite, e que sábado o Volta Redonda estava jogando com Madureira, né? Eu estava lá na internet ouvindo a rádio, para saber como é que estava, como é que não estava. Eu tenho essa ligação com o meu Voltaço, entendeu? Então eu estava em casa, né, me preparando para ir para uma festa, para um aniversário, e botei lá na internet ouvindo a rádio lá, que eu trabalhei muitos anos, e com a equipe, né, meus amigos todos. Eu não perco essas raízes, esse contato com as pessoas. E ouvi o jogo todo, Volta Redonda e Madureira, na rádio lá da minha cidade. Né? E para saber como é que estava o time, que o time precisava ganhar, porque se não ganha, ia ficar quase na zona do rebaixamento aí. E ganhou de 1-0, foi bom. Muito bem. Agora indo agora para 2009, você já foi chefe de esporte da Rádio Bandeirantes do Rio de Janeiro. Como é que foi ir para o estádio para uma transmissão e não poder fazer aquela transmissão porque aconteceu aquilo que aconteceu de não poder fazer a transmissão? Bom, eu não me lembro qual. Foi em 2009, eu acho que... Não sei se foi com você, que você foi para o estádio para fazer a transmissão e não pôde fazer a transmissão porque a Rádio Bandeirantes resolveu acabar com a equipe de esportes. Não chegou a acontecer isso. Não, aconteceu comigo, foi um jogo na Libertadores, eu não me lembro qual país, parece que foi a Colômbia, que eu ia transmitir um jogo do Flamengo lá, e eu não sabia que tinha que tomar a vacina, comprei, a Bandeirantes acertou a passagem, eu tudo fui para embarcar, não deixaram eu embarcar, porque eu não tinha tomado uma vacina dessa aí, entendeu? Mas não aconteceu isso, na verdade, quando eu vim para o Rio de Janeiro, né, vindo lá de Volta Redonda, para trabalhar numa outra área aqui no Rio de Janeiro, eu recebi um convite do Luiz Carlos Silva, nosso Lula, né, que foi da Rádio Globo, meu amigo, meu irmão até hoje, e para narrar alguns jogos na Rádio Livre, que é a antiga AM, o dia, 1440. Né? 1440. Então ali eu comecei a fazer alguns jogos, né, e me ambientar no Rádio Esportivo do Rio de Janeiro. Com o resultado da Rádio Livre, o Grupo Bandeirantes me contratou para assumir a chefia de esportes da Rádio Bandeirantes, AM. E lá nós ficamos durante 5 anos. Né? Eu fiquei durante 5 anos. Só que a rádio ia ser vendida, o Grupo Bandeirantes estava negociando a rádio. E a gente estava crescendo muito naquele, dentro da rádio. E eu contratei grandes profissionais da comunicação, pela minha empresa, inclusive. E acabou que, quando eu soube que a rádio estava para ser vendida, eu próprio preferi parar com o trabalho. Né? Como é que você vai investir, vai continuar fazendo trabalho, de uma hora para outra você vai sair do ar. E nesse período surgiu esse convite para eu vir para a CNT para fazer o balanço esportivo. Então, como a rádio lá ia parar e teve essa oportunidade de eu vir para a CNT, o que, que eu fiz? Aí eu me desliguei da Bandeirantes, a diretoria não queria que eu saísse, queria que eu ficasse. O projeto deles era botar na Band News, né, a transmissão do jogo, mas naquela época ainda não estava autorizado a se transmitir futebol. Então eu falei, ah, eu não vou ficar esperando parado, eu vou para a CNT fazer o programa lá. Aí me desliguei do grupo e vim para a CNT, porque a rádio, acabou que a rádio não foi vendida até hoje, né? A rádio continua lá, mas agora também eu voltei para o Grupo Bandeirantes. É tão bom, né, você sair e deixar as portas abertas. Eu voltei para o Grupo Bandeirantes, agora numa outra condição, já num nível completamente diferente, né? Quer dizer, a contratação que eles fizeram, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer isso publicamente. Eu acho que hoje, como locutor esportivo do Rio, eu sou locutor que recebe o mais alto salário do Rio, eu não tenho essa dúvida. Até porque eu sei quanto ganham os outros também. Então a contratação que o Grupo Bradesco investiu no Edilson, eu hoje tenho o maior salário de todos os locutores do Rio de Janeiro. Agora um pouco do prognóstico para a Copa do Mundo de 2014. Você acha que o Brasil tem condições totais de ser campeão do mundo com facilidade ou com dificuldade? Ou isso pode esquecer, a seleção brasileira tem chance de cair mesmo antes mesmo da semifinal, da final? Porque, vou lhe ser sincero, na Copa das Confederações eu apostei que o Brasil ia cair na primeira fase e terminou campeão. E agora na Copa do Mundo eu tenho um pensamento diferente, eu já tenho uma equipe arrumadinha, etc. Mas só que como pode pegar Espanha ou Holanda nas oitavas, eu já tenho um freio de mão puxado com relação a isso. Seu prognóstico para a Copa, você acha que o Brasil tem condições de chegar ao título? Eu estou até feliz porque também vai ser a minha primeira transmissão em Copa do Mundo, né? Eu não ia transmitir a Copa do Mundo numa outra rádio, e com essa contratação do Grupo Bradesco Esportes, eu acabei ganhando de presente a transmissão da Copa do Mundo também. Enfim, eu já estou inclusive com o meu credenciamento, e eu já fiz em outras, por tubo, né? Mas no local, em transmitir a Copa de fato, vai ser a minha primeira transmissão pela rádio Bradesco Esportes FM. E eu sou, costumo dizer que eu sou pé quente, né? Onde eu ponho a mão, as coisas costumam dar certo. Até hoje foi assim, né? E nós mostramos, né? O futebol brasileiro mostrou que você pode estar em cacos ou em retalhos, que você junta e rapidinho você consegue na Copa das Confederações. Foi isso. Eu acho que nós já saímos com uma base. A Copa, quando é no seu país, a equipe, né, ela se sobressai, independente tecnicamente ou não estar bem. Então, se tecnicamente o Felipão já tem um grupo montado, você imagina ainda com a força da torcida ao lado. Então, acho muito difícil o Brasil, só assim, nossa senhora, não tem nem como você não acreditar numa vitória da seleção brasileira. É só um hecatombe mesmo. Agora, um outro detalhe. Como é que foi essa sua passagem na Transamérica, até mesmo a sua saída da Transamérica para Bradesco Esportes? Houve algum problema lá ou coisa do gênero, já que você só fazia a Transamérica do Rio, não chegava aí para a rede Transamérica? Como é que foi essa passagem pela Transamérica? Eu acho que profissionalmente foi muito bom. Profissionalmente foi muito bom. Nós conseguimos atingir ao segundo lugar na transmissão esportiva em diversos horários no ano passado. Pra você ter uma ideia, eu saí da Transamérica com um público de 32 mil ouvintes por minuto e vim para Bradesco com 900 e pouco ouvintes por minuto. Né? Mas quando eu entrei na Transamérica, a Transamérica tinha 300 e poucos ouvintes por minuto, 270 ouvintes por minuto no horário do futebol. Nós chegamos a elevar isso a 32 mil ouvintes por minuto. Claro, televisão ajuda, eu sou um cara muito agressivo, né, em mídia. Né? Então, tudo aquilo que nós fizemos na Transamérica, eu estou começando a fazer na Bradesco agora. Segunda-feira entra os nossos outdoor, busdoor, serão 60 outdoor, 500 busdoor. A Bandeirantes vai entrar com uma chamada pesada agora na TV Bandeirantes, o jornal Metro, que é do Grupo Bandeirantes. O jornal Lance já está publicando aí, Meia Hora e o Dia já começam também essa semana, né? Então a gente, eu fiz essa tabelinha do Campeonato Carioca, igual de Copa do Mundo, 100 mil tabelinhas, a gente já distribuiu quase tudo nos jogos, você está entendendo? Agora vem uma outra campanha na reta final do campeonato, eu fiz 25 totens, que é, sou eu em pé com a mão estendida, igual eu faço no programa, sabe, de 1,70m, 1,80m mais ou menos, a gente está levando isso para a porta dos estádios. Até vi uma entendeu? Foto sua dentro da cabine. Com lá dentro da cabine tem dois totens, né, porque ali você não pode botar propaganda nenhuma, então nós colocamos em cima da mesa, então em qualquer, praticamente quase toda parte do estádio, as pessoas conseguem ver ali, é uma divulgação, né, no estádio também. Mas a nível de profissional foi muito bom, porque na verdade eu cheguei numa emissora e pude fazer, alavancar um trabalho e brigar pelos primeiros lugares na audiência esportiva do Rio de Janeiro. Eu não tinha dúvida nenhuma que em 2014, se eu continuasse o trabalho lá, eu iria pegar em definitivo o segundo lugar da audiência no Rio de Janeiro. Então eu estava oscilando, segundo, terceiro, né? E agora a gente está começando um trabalho de novo. Em abril eu acho que já começa a aparecer aí no Ibope, porque normalmente você precisa de 3 meses para poder fixar bem. Então, quando foi para o final do ano, na verdade, a rádio me procurou para a gente fazer um processo de renovação, né? E ao mesmo tempo, a direção lá de São Paulo começou a conversar com outro locutor, né? E que teve até uma postura antiética danada, porque eu não faria nunca o que ele fez, né? Eu não aceitaria conversar com uma outra emissora, tendo um locutor lá contratado ainda pela emissora. Então, eu não gostei da postura dele, não faria. Eu nunca disse isso publicamente. Aliás, a TV Bandeirantes me procurou para me contratar em dezembro do ano passado. Eu não estava nem no grupo Bandeirantes. De repente, para que aventar a possibilidade de eu ir para a TV para poder fazer o programa de esporte lá. E tem um apresentador que está lá até hoje. Eu peguei e disse para a direção o seguinte: olha, resolve o seu problema com o apresentador aí primeiro, depois a gente conversa. Então, quer dizer, eu tive essa postura. Uma outra coisa que eu nunca falei isso publicamente também. Então, eu não gostei da postura dele. E ao mesmo tempo que eu soube de que ele foi procurado, que ele procurou, ele não foi procurado, ele procurou a direção lá em São Paulo para aventar uma possibilidade dele vir também para a rádio, eu peguei e falei com a rádio que a rádio pudesse ficar bem à vontade, que eu ia procurar outro caminho. Então agora vocês ficam com ele aí. Não, porque ele vai te procurar, dá para compor vocês dois. Eu não vou compor com mau caráter que procura a direção da rádio se oferecendo para trabalhar. Tá certo? Para tentar pegar um lugar de uma outra pessoa. Muito pelo contrário, se eu bato no Ibope quase 10 vezes mais, né, do que ele bate, e a emissora inicia uma conversa com uma outra, então fiquem vocês com ele aí. E fui embora. E fui cuidar da minha vida. E acabou que isso acabou, né, isso acabou sendo muito bom para mim, né, porque profissionalmente eu me senti muito valorizado. O grupo veio pesado para me contratar, eu e o grupo, né, de profissionais que trabalham comigo. Então, aquela primeira semana que eu tinha ficado muito triste com o trabalho interrompido, um trabalho que eu acreditava que 2014 seria o ano realmente de chegar aos primeiros lugares, e a gente teve que interromper. Mas estamos recomeçando, ou seja, estamos começando de novo, vamos trilhar o mesmo caminho que nós fizemos lá, e eu tenho certeza que até o final do ano a gente vai estar brigando por esses primeiros lugares aí de novo. E com o plus a mais que você vai poder cobrir a Copa do Mundo. Comprou isso e poder cobrir a Copa do Mundo, sentir valorizado, volto a dizer, financeiramente, sentir valorizado pelo Grupo Bandeirantes, né? Sentir valorizado também em ter sido escolhido pela rede para ser o narrador da Copa do Mundo, ou seja, e me sentir também muito feliz, porque os patrocinadores que nós tínhamos lá na U estão todos vindo, né, me acompanhando para a Rádio Bradesco, claro, e outros chegando, ou seja, então eu estou sentindo que 2014 é o meu ano no rádio. Beleza. E para fechar, como você encara o futuro das coberturas esportivas, principalmente agora com a proliferação das web rádios por todo o país? Eu até trabalhei em uma que, no início, quando eu estava lá, era rede contínua, era só Geladão, Tubão. Hoje, eles fazem em loco, lá em São Paulo, a sede lá em São Paulo, eles fazem tudo em loco, indo para o estádio, fazendo coberturas tudo em loco. Como você encara o futuro dessas coberturas esportivas, primeiramente com essa proliferação, principalmente com essa proliferação das web rádios que estão saindo do Geladão e passando a fazer as coberturas nos estádios? Eu acho muito bacana. Eu acho que isso tudo vai ser regulamentado ainda, né? Hoje ainda não existe uma regulamentação de internet, né? Então está sendo feito, tudo tá sendo feito da maneira que cada um pode, depende da sua capacidade, né? Vocês mesmos aqui montaram essa rádio, da capacidade de vocês estão fazendo de acordo com o que vocês conseguem construir, não é isso? Então, mas eu acredito que isso vai ser regulamentado, né? Você não pode dar uma concessão que vale milhões para o rádio e, na verdade, as web rádios surgirem do nada sem custo nenhum, né? Eu não sou contra, eu sou a favor, né? Porque eu acho que quanto mais tiver, mais espaço nós vamos ter para trabalhar, para você, para mim, que hoje a gente está aí, né? Na ponta, né, do trabalho, né, com um trabalho muito bem reconhecido na televisão e no rádio, mas eu não sei amanhã, né, quando eu tiver com 60 anos, 70 anos, na verdade, não sei como é que vai ser. Da mesma maneira que você tem aí o auge, você também, né, a vida é isso, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então eu acho que isso é um momento muito bacana, porque eu acho que também saiu do monopólio, sabia? Do monopólio de alguns, né, e você agora tem aí a livre proliferação. Mas eu não sei até quando vai isso. Eu acho que isso vai ter uma regulamentação. Edilson Silva, que também faz espetáculo do Plantão de Notícias todas as quintas-feiras no... É no Bar do Tom, que fica ali no Plataforma Restaurante, no Leblon, do lado da sede do Flamengo ali, próxima sede do Flamengo, né? Eu, Maurício e Elinho, eu estou super feliz com esse trabalho. O Maurício me convidou há 2 anos atrás. Eu falei, pô, Maurício, mas apesar de eu ser ator profissional, eu tenho um registro profissional de ator, mas eu não... Eu fui convidado para fazer um curso, eu fiz 2 aulas, depois falei, não é a minha, a dublagem não é minha. Na verdade, eu fiz o curso, e sou ator profissional, tenho registro profissional, e comecei com o Maurício fazendo. Eu falei, Maurício, pô, eu nunca fiz teatro, e, né, apenas fiz no curso. Falei, porra, você faz um programa ao vivo aí, domingo, de quase 2 horas, meia hora por semana, faz rádio, é muito mais fácil. E é realmente muito mais fácil fazer o teatro, apesar de que a reação é diferente, né? Você está na televisão, você não tem a reação do público imediata. Você não tem no rádio a reação imediata, né, do público. Agora, o teatro não. Se você é engraçado, o público ri. Se você não é, o público não sorri. Não é isso? Então, a resposta é imediata, né? Eu estou gostando muito e essa possibilidade, né? E eu acho que do teatro está me ajudando muito na apresentação do Balanço Esportivo, me deixou muito mais solto, mais alegre. Ninguém está pronto para nada, não, isso eu tenho na minha cabeça. E a cada dia a gente vai olhando, vai tentando aí ser o mais próximo da perfeição, mas perfeito a gente nunca vai ser, né? Então isso tem me ajudado muito, inclusive nas minhas apresentações, nas minhas narrações na rádio, que a gente faz também uma linguagem muito jovem, com tiradas diferentes, justamente para poder marcar bem na cabeça do ouvinte. E agora já começaram a surgir outras propostas, né, de peças, de atores aí conhecidos da televisão, que querem entrar nessa área esportiva também, e me ver um potencial para poder contracenar com eles. Até programas, né, de outras emissoras aí da própria Globo, já estão fazendo sondagem para eu poder participar de humoristas aí, mas não é muito a minha linha, né? Eu estava falando até com o Maurício Menezes outro dia, a gente saiu para jantar. Falei, Maurício, eu quando comecei, eu sempre sonhei em fazer teatro. Eu nunca sonhei em fazer televisão, uma novela, por exemplo. Nunca me vi. Assisto como todo mundo, né? Ver uma novela aqui, a outra ali. Mas eu nunca falei, pô, eu acho que um dia eu fizer uma novela, eu vou estar realizado. Não. Mas eu sempre gostei de teatro, eu vou muito ao teatro assistir peças. Então eu sempre tive um sonho de ser um ator de teatro. Eu agora consegui realizar com essa apresentação com o Maurício Menezes, que a gente está há 2 anos. E com isso abriu, as portas se abriram, né? Algumas possibilidades aí acontecendo, mas nenhuma ainda eu concretizei, até por conta eu estou com muita atividade. Então quando você está com muita atividade, você tem que priorizar algumas, né? Então eu tô mergulhado no Balanço Esportivo. Eu terminei o ano em 2013 com uma linha no Balanço Esportivo. Em 2014 agora eu já estou com uma outra, estou mudando a linha do Balanço Esportivo. Nesses 6 anos aqui que nós vamos completar agora no meio do ano, eu já mudei umas 4 vezes a linha do Balanço Esportivo. Isso sem o público perceber. Então você também não pode ficar parado muito tempo numa linha, porque senão ela fica cansativa. E isso tudo sai da minha cabeça. Eu que vou pensando, eu que vou bolando, eu que vou planejando e eu que vou mudando, né? Então, eu já estou começando a mudar a linha em 2014, o Balanço Esportivo já está começando a ficar um pouquinho diferente do que eu terminei em 2013, o programa da Hora do Almoço. O domingo não, o domingo é aquela linha mesmo. Mas eu estou começando a mudar na Hora do Almoço, né? E estou agora completamente alucinado, empolgadíssimo com esse projeto da Bradesco Esportes, que é um projeto de time grande, entendeu? Então estou mergulhado nele mesmo e estou super feliz e até com resultado também. E quem me ouviu na outra rádio e me ouve hoje sabe que é a mesma pessoa, mas uma pessoa repaginada, uma pessoa mais organizada. Sabe, a Rádio Bradesco, eu me encaixei na Rádio Bradesco. E a rádio se encaixou comigo dentro do que ela tem. Então a gente está super à vontade, eu, Ronaldo e o Nunes, a gente estava conversando, a gente está se sentindo muito bem na Rádio Bradesco. Quando você se sente bem e a rádio está feliz com o que está tendo, a rádio tem certeza, palavras da diretoria, a rádio tem certeza que mudou para melhor, que o resultado vai ser infinitamente superior do que eles tiveram até agora. E já estão sentindo isso no faturamento, né? O faturamento já praticamente dobrou o faturamento que tinha com outra equipe e que está tendo com a minha liderança agora, já praticamente dobrou e vai triplicar, né? A audiência, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós vamos duplicar isso por 10 ou por 20. Então a rádio está super feliz, a rádio tem demonstrado para todos os próximos aí a sua satisfação pela minha contratação, e eu estou muito feliz de estar lá também trabalhando. Edilson Silva, locutor energia do Rádio Carioca, e que sempre estampa o sorriso no rosto dos torcedores na hora do gol do time deles. Muito obrigado pela entrevista, foi uma honra e uma satisfação tê-lo aqui no VHS do Flávio Barbosa. E para fechar, eu queria que você passasse uma mensagem para os ouvintes e, claro, anunciasse seus programas, sua rádio, onde você está agora, seu espetáculo. É, a gente já falou durante a entrevista, mas a gente está com plantão de notícias toda quinta-feira, 9 da noite, no Bar do Tom. Aliás, vocês dois são convidados, enfim, a toda a rádio está convidada. Convidada mesmo, quando quiserem assistir, só falar com a gente, que a gente franquia até a entrada de vocês. Um presente até por esse espaço que vocês estão me dando, enfim, na CNT, 12:30 a 1 de segunda a sexta-feira, né, e nos domingos, e aos domingos de 9:30, de 21:30 às 23:15, com o Balanço Esportivo, o programa do futebol carioca. Então eu queria deixar uma mensagem para todos que estão ouvindo, mas eu queria, na verdade, deixar uma mensagem para vocês, que estão começando a carreira, e foi através da Ultra Web Rádio do Brasil que vocês estão tendo a oportunidade, de repente, de mostrar, né, o valor que vocês têm. Não desistam nunca. Se parar no meio do caminho, você perde o bonde. Você vai encontrar obstáculos abertos. Vai. O obstáculo faz parte do aprendizado, né? O obstáculo serve de experiência, que você acaba usando, né, o benefício desse obstáculo em seu próprio bem no futuro, quando vocês conseguirem um espaço melhor. Muito obrigado. Foi uma honra muito grande. Eu estou sempre à disposição de vocês. E um abraço muito grande para todos aí da Ultra Web Rádio do Brasil. É isso aí, Flávio Barbosa, este foi Edilson Silva e você segue aí com o VHS. Só se for agora, Diego. Sensacional, meia hora de entrevista com o Edilson Silva, ele que contou várias histórias, eu tava rindo daqui. Gostei muito, viu? Agora 2h32, vamos ao último intervalo e já já uma homenagem especial ao Maurício Menezes. Humorista, diretor de programação da Rádio Globo, radialista e aniversariante desse dia. Agora 2h32, você está no VHS, que volta já já aqui na Ultra e no Melhor do Futebol. Vem, abre seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Brasil na pista e no campo, é uma nova história se revelando, é o talento sempre te encantando, sempre, sempre um show, vem para agitar, para emocionar, para a alegria todo dia se espalhar, vem pra você ver, pra surpreender, pra mostrar pra todos e pra você entender, vem para envolver. Para a paixão dessa nação pulsar, vem para mostrar o que sutil seja em qualquer lugar. Lugar. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, você bem-estar. Legal! Entrar nos caminhos do coração. Pra torcer, pra vibrar, pra vencer. É paixão de domingo a domingão. Paquetá, hospede-se no Hotel Lido. Apartamentos e suítes com ar-gerado, geladeira, TV e telefone. Cozinha internacional. Dois restaurantes, um turístico e outro popular. Informações pelo telefone 397-0377 ou 397-0182. Hotel Lido em Paquetá. Um barco meio do deserto. Numa tribo, num bando de amigos. Ela transforma tudo em festa. Na cidade grande, na floresta. Num bar no meio do deserto. Numa tribo, num bando de amigos. Ela transforma tudo em festa. Na cidade grande, na floresta. Me dá uma Antártica gelada. Eu quero uma Antártica para alegrar a minha tenda, o meu palácio e minha casa. Me dá uma Antártica gelada. O mundo inteiro quer Antártica. Roberto Guilherme. Jaime Filho, hein? Abertura estreia nesta terça às 21 horas. Aqui na Tupi, você vai rir até chorar. De volta para o último bloco do VHS nesse domingão de carnaval, 2 de março de 2014. Muito bem. Ontem ele publicou no seu Facebook pessoal. Há quase 50 anos, os Beatles gravaram a música When I'm 64, quando eu tiver 64 anos. Pois neste domingo eu faço 64 anos. Na música o Paul pergunta, quando eu tiver 64 anos e perder os meus cabelos, você ainda vai gostar de mim? Eu ainda poderei ser útil? Poderei consertar o interruptor de luz? Acordei e me fotografei. Reparem que ainda estou de pijama e os cabelos, dentes e outras coisas não caíram. Bia e Ju, as netas, fazem com que eu me sinta com 14 anos. Tudo é muito bom. Até aqui tudo foi muito bom. Não sei como tem gente que deixa de aproveitar a vida para reclamar dela, mas estou com 64 anos. Será que ainda vocês vão gostar de mim? Nós vamos, Maurício. Tanto vamos que o primeiro arquivo do humor desta temporada é em sua homenagem. Antes disso... Olha aí, caretas! Hoje tem aniversário! Vamos cantar para aquele jovem ali de cueca vermelha! Parabéns pra você, nesta data querida, muita gente. Os nossos parabéns a Maurício Menezes, Maurício Moreira de Menezes, que que nasceu em Guriantã, Minas Gerais, e hoje, além de humorista, é diretor de programação da Rádio Globo. E agora vamos a algumas piadas contadas por ele no programa Francisco Barbosa em 98 e 99. Solta aí a agulha, arquivo do Moro primeiro da temporada. Vou colocá-lo no olho da rua. Sim. Alguém já viu rua usando óculos? Não, não. Aquilo foi a gota d'água. Então sim, é apenas um problema hidráulico. Ele disse tudo ao pé da letra. Isso. Será que letra usa sapato? Não usa, não. Não tem um tostão. Aí o Mário pergunta, se tivesse adiantava? Não, hoje em dia tostão realmente não adianta. Ele é um cara de pau. Então isso deve ser boneco, então. Pinóquio. Tá caindo uma pé d'água. Isso. Será que tem chulé? Não. Chorou lágrimas de crocodilo. Isso. Deve ser um crocodilo abandonado pela jacaré. Não, não. Botou a boca no trombone. Isso. Então deve ser músico. Também. É, você vai ver o que é bom pra tosse. Então deve ser xarope. Deve ser xarope. Isso é conversa mole pra boi dormir. É. Aí, Barbosa, nunca foi visto ninguém conversando suavemente dentro do pasto pra fazer o boi dormir. Não, não. Ô, Mário Seixas. Ai, ai, ai. Vai, Maurício. Algumas frases da sabedoria milenar. Frases lapidárias. Isso. É, não se ache horrível pela manhã. Sim. Acorde ao meio-dia. Que coisa. Dinheiro não traz felicidade. Dê-me o seu e viva feliz. Que maldade. Nunca teste a profundidade de um rio com ambos os pés. Claro, imagina. Nunca confie em um cozinheiro magrela. Que é isso? Não corrigir nossas faltas é o mesmo que cometer novos erros. É verdade. E essa aqui é bonita, maluco. Não adianta balançar que o último pingo é da cueca. Não, acabou. Não, acabou, acabou. Pô, que vergonha, hein? Atenção, acabou. Falou dessa. Biscoito. Biscoito. Que é biscoito? É fazer sexo duas vezes. Não, não. Ô, já começou mal. Ai, ai, ai. Padrão é um padre muito alto. Ah, tá certo. Democracia é o sistema de governo do inferno. Não, oh, meu Deus. Barracão é proibir a entrada de cachorro. Ah, barracão. Barracão. Tá certo. Entreguei. É estar cercado de homossexuais. Ah, não, Paulinho. Fluxograma. Fluxograma. É o estudo da direção em que o capim nasce. Luz solar. É o sapato que emite luz por baixo. Ah, luz solar. Tá bom. Cleptomaníaco. Sim. É o cara que é fã do Eric Clapton. Essa já tinha passado aqui, Paulinho, mas vale a lembrança. Tripulante. Tripulante? É o cara especialista em salto triplo. Viaduto. Que linha o quê, rapaz? Que linha, é melhor pular. Eu não sou engenheiro. É linha adulto. Não, que é linha adulto, que para. Não sou engenheiro, não. Contribuir. É ir para algum lugar acompanhado de vários índios. Contribuir. Ah, tá certo. Aspirado. É uma carta de baralho completamente maluca. Ah, um aspirado. É. Bimestre. É um mestre em duas artes marciais. Determine. Prender a namorada do Mickey. Violentamente. É, viu com lentidão. Ah, viu... Nossa senhora. Diabetes. São as dançarinas do diabo. Nossa senhora. E tem aqui, Barbosa, é testículo. Piada aqui que eu tô... Barbosa, acho que um cara mandou uma petição, a mulher mandou uma petição ao juiz pedindo divórcio. Divórcio? Aí ela botou lá, por compatibilidade de gênio. Não, Maurício, por incompatibilidade. Foi o que o juiz falou. Ah. O juiz falou, minha senhora, a senhora quer divórcio por incompatibilidade de gênero. Eu falei, não, doutor, é por compatibilidade mesmo. Por quê? Porque, olha, eu gosto de cinema, meu marido também. Eu gosto de praia, meu marido também. Eu gosto de ir ao teatro, meu marido também. Eu gosto de homem, meu marido também. Ué, mas será que é verdade isso, mano? Será que o cara... Hein? Pergunta ao Ivan. Pergunta ao Tivan. Ora, bolas. Temos aqui, Barbosa, uma piada mandada pelo nosso matemático Ricardo Chucique Pinheiro, Barbosa. Sim. Olha, Barbosa, diz que entrou no ônibus uma mulher. Piada, mas as piadas do Ricardo são sempre muito boas. Vamos lá. Mas uma loura, Barbosa, entrou sabe? No ônibus. Mas aquelas louras, Barbosa, sim, sabe? Aquelas louras enormes, bonitas, sabe? É. Aquelas louras que começam aqui e terminam lá na China. Sim. Com a mini saia, Barbosa. Mini saia. Mas a loura com uma mini saia. Mini saia. Aí ela ficou em pé, assim, no ônibus e tal, né? Mas o ônibus deu uma arrancada. A Luana perdeu o equilíbrio, porque ela tá com o sapato muito alto também. Sapato alto. Aí ela tentou agarrar naquele... Pegador do Naquele pegador do hoje, né? Errou a mão, mamãe, deu uma tapa na cara do camarada que tá sentado. É bem, Maurício. Arrancou o óculos do sujeito. Ah, meu Deus. Aí o cara pegou o óculos no chão assim e tal, né? Aí a moça falou, olha, meu senhor, eu não tenho nem como pedir desculpas ao senhor. Não, pelo que eu tava pensando, esse tapa foi merecido. Não. Ô, Ricardo, ai. De duas amigas, irmão, se encontraram. É. Aí uma falou pra outra, mas o que que tá acontecendo? Você tá abatida. Aí a outra começou a chorar, irmão. Chorar? Para! Mas o que que você tá chorando? É o meu marido. Marido? É o meu marido. O que que houve? Ele me trata como se eu fosse uma prostituta. Que isso? Aquele corno. Para! Eu não sei o que eu faço. Aí o outro falou, eu tenho uma solução pra isso. Qual? Passa a cobrar. Meu Deus do céu, Oswaldo. Tá maluco, cobrar rapaz? Cobrar o quê? Nada, acabou. Ele diz aqui, babosa, que o camarada voltou pra casa de madrugada. E aí? O cara era guarda noturno. Sim. E ele trabalhava até de manhã. Mas aí um dia lá tava tudo calmo na cidade e tal, né, no bairro lá. O cara falou, quer saber de uma coisa? Eu vou embora pra casa. Cismão foi embora, largou o trabalho. Falei, ainda dá pra ouvir o finalzinho do programa do Barbosa de Madrugada e tal. Ele largou. E bateu pra casa, irmão. Ele costumava chegar em casa todo dia às 6 horas da manhã. Naquela noite ele chegou às 2. 2 da manhã. Quando ele entrou no quarto, a mulher dele falou, ai, não acende a luz, não acende a luz, pelo amor de Deus. Não acende a luz, que eu tô com uma dor de cabeça danada. Não acende a luz. Aí ele falou, tudo bem. Aí ele começou a tirar a roupa, né, de guarda noturno e tal. Sim. Jogou a roupa no chão mesmo lá e tal. Aí a mulher dele falou, não, já tirou a roupa, não tira a roupa, veste a roupa de volta e vai lá na rua, comprou um remédio pra minha dor de cabeça, pelo amor de Deus. Aí ele no escuro mesmo saiu catando a roupa dele de volta, né? Sim. Vestiu a roupa e foi na farmácia, né, comprar um remédio. Correto. Quando ele chegou na farmácia, mas ele encostou na farmácia, né, bom dia. Aí o cara da farmácia falou, bom dia, o senhor é guarda noturno? Eu sou. O que o senhor tá fazendo com essa roupa de bombeiro? Eu não entendi não, Barbosa. Vem, Barbosa. Carlos. Piada é boa mesmo. Muito boa, piada genial. Piada de criança que você gosta sempre, né, irmão? Então tá bom, vamos lá. Piada do Gustavo. Diz que um menino tava passeando com o pai, Barbosa. Foi na farmácia com o pai? Sim. Aí o pai entrou na farmácia e quando eles saíram assim, Barbosa, tinha um cachorrinho com a cachorrinha ali na calçada. O cachorrinho, a cachorrinha, mandando brasa, né, irmão? Mas que piada de criança, Maurício, pelo amor de Deus. Aí o garotinho perguntou, papai, o que eles estão fazendo? Aí o pai, né, mamãe, já querendo ensinar as coisas pro filho e tal, disse, olha, eles estão fabricando um cachorrinho. Fabricando um cachorrinho, daquele jeito, assim, depois nasce um cachorrinho ali, daquele negócio e tal. Sim. Aí o garotinho, pai, que legal. Quando foi a noite, né, mamãe, o garotinho tá dormindo no quarto dele lá e ele deu sede nele. Ele foi lá no quarto do pai dele, mano. Quando chegou lá, encontrou o pai e a mãe. Sim, namorando. Aí falou, que é isso aí? Aí o pai falou, calma, olha, nós estamos aqui fazendo um irmãozinho pra você. Você vai ganhar um irmãozinho. Aí o garoto olhou e falou, pai, não faz assim não. Faz daquele jeito que a gente viu hoje de manhã, que eu prefiro ganhar um cachorrinho. Cada piada, enfim. Essa foi a nossa homenagem ao Maurício Menezes, hoje aniversariante, no nosso Arquivo do Humor. Tudo de bom, Maurição? E agora vamos à última seleção musical do programa de hoje. Vem aí, Roupa Nova, abrindo o módulo com Top. Faltam agora 12 minutos para as 6 da tarde. Você está na Ultra, você está na melhor do futebol. Essa é a sua estação e este é o VHS. Você vai se azarar, porque eu não ganho. dreaming, closing my eyes and feeling fine. When the lights go down, I'm holding you so tight. Got you in my arms and it's paradise till the morning light. I see us on the shore beneath the bright sunshine. We've walked along St. Thomas Beach a million times, hand in hand. Two barefoot lovers kissing in the sand, side by side. The tide rolls in, I'm touching you, you're touching me. If only it could be. I like dreaming, cause dreaming can make you mine. I like dreaming, closing my eyes and feeling fine. When the lights go down, I'm holding you so tight. Got you in my arms and it's paradise till the morning light. Through each dream, how our love has grown. Our children and our happy home. Little smiles, so warm and tender, looking up at us, blessed by love. The world we share, till I wake, I reach for you, and you're just not there. Streaming can make you mine. I like holding you close, touching your skin, even if it's in my mind. São João, que bebe nesse bar, me disse que aqui toda noite é que ele se embriaga. Quem de vocês se chama esse pai que faz que não me escuta? É o pai de mais uma boca. Pai de mais uma boca. Vai correndo ver como ela está feia. Vai ver como está cansada. E teve o seu filho sozinha sem chorar. Porque a dor maior o futuro é quem vai dar. E a dor maior, o futuro é quem vai dar. E pode tratar de subir no morro, que se ela não teve socorro, quem sabe a sua presença devolve à dona uma ponta de esperança. Reze a Deus pelo bem dessa criança, pra que ela não acabe como os outros, pra que ela não acabe como todos, pra que ela não acabe como os meus. Eu adoro essa mulher. Fátima Guedes com Mais Uma Boca, Kenny Lennon com I Like Dreamin' e Roupa Nova com Top Top. Agora falta um minuto para as 14h aqui na Outra Rádio e na Rádio Melhor do Futebol. Este é o primeiro VHS da temporada que agora acabou. Foi muito legal ter voltado a fazer esse programa depois de 3 meses. Eu adorei voltar a tocar minhas músicas preferidas. Pois é, aqui não tem lepo-lepo não, aqui tem música de verdade. E nós voltamos domingo que vem a partir do meio-dia aqui na Ultra, no Melhor do Futebol, para falar mais, para tocar mais músicas, enfim, muita coisa boa. Quero aproveitar esse fim de semana, esse fim de programa, para mandar um grande abraço pro Carlo Moni, pra Ana Mazagão, pros Nielson e Nilson César, e também para o Carlos, lá de Piracicaba. Ambos ouviram o programa de hoje e gostaram, eu tenho certeza que vocês vão fazer a mesma coisa. Então é isso, semana que vem tem mais VHS com muitas novidades. Agora eu vou descansar um pouquinho porque meu carnaval só tá começando, e eu me despeço ao som de uma das bandas mais inesquecíveis da história da música. Os Mamonas Assassinas faleceram num acidente de avião em 2 de março de 1996, deixando com eles um grande legado, muitos fãs e uma nação enlutada. Em homenagem aos Mamonas Assassinas, eu toco um dos grandes sucessos do seu único disco de 1995, com eles vivos e com esse nome. Eles lançaram Utopia, que depois foi rebatizado como A Fórmula do Fenômeno, e o CD póstumo Atenção, Krasobeck, A Baixaria Continua. Mas esse CD, que inclusive foi o maior número de vendas em recorde de uma banda nova em menor tempo, sem dúvida fez história. Mundo Animal com Mamonas Assassinas encerrando o VHS de hoje. Saudade, viu? E eu volto então no domingo que vem. Aquele abraço, galera. Tchau, tchau. Vamos lá que vai começar a baixaria. Comer tatu é bom. Porque o bicho é baixinho, e é por isso que eu prefiro as cabritas. Meu irmão brasileiro! Maestro, sua vez, maestro! Amiguinhos, por hoje é só.